Ticuna Lindo, cola no 0170 grau 08. A linha é cola no 062, Ticuna. Decolou 401-208. 208, bom dia, 251. Controle, bom dia. Oxanã 625 decolado, cruza 1.200 metros. Oxanã 251, contato radar na decolagem. Suba para nível de voo 360, está autorizado vai direto letra, após direita motiva. 360, direto letra, após motiva, 6251. Em 517, direta para 2.000 pés, autorizado a final do procedimento ILS X-ray, é pós-estabilizado no localizador. Tem condições de aproximar e pousar na proa de zona? Autorizado. Salvador, bom dia, eu vou adiantar. Posso já fazer vertilo no parte 3? Prossiga. Salvador, bom dia, Avianca. Posso já fazer vertilo? Estacionado no parte 3? Ciente, prossiga. Salvador, vertilo solicita autorização de reboque do pátio 3 para a posição número 3 do pátio principal. Autorizado, chamando o termo. Obrigado, ficando na bola. Xanem 251, no Xanem Centro Recife, frequência no 25.1, alterna no 33.95. 1251 no 3395, bom dia, 6251. Tá 35 no 7 estabilizado. Estabilizado, tá 35 no 7. 5 no 7 semitorre, 1 no 8 decimal 95. 1 no 8, 95, boa, tá 35 no 7. Em Salvador, boa, Tan 35, 1 no 7, baixado, travado na final. 35 no 7, pouso autorizado no 0, 1 no 7, 0 graus, 1 no 0, 9. Autorizado, Tan 35 no 7. Salvador, aviança ótica na Alvenga Estilo, podemos ingressar no Pátio Lume? Afirma, autorizado, ingresso. Sim, obrigado. Tá 35 no 7, sala 50, direita no 21 no decimal 9. Direita, 21 no 9, 5 no 7. Alfa, Alfa, Juliette, Tantra, 5 na 7. Bom dia. É de portão 4, tá? 35 no 7. Voo no 961 no Eco, confere. Tenho aprovado 360. Copia, aguarda a coordenação. Voo 1961, autorizado Galeão, nível 360. Decola na pista 10, com primeira curva à direita. Saída da El, Leda, transição Motiva. Mike Oscar Tango, Vitoral. Rota Upper Zulu 10, SMAP e após conforme o plano de voo. Aciona 5047, frequência do controle em 120.8. Voo 1961, no cotejamento correto, o chão pronto para os pés. 961, coordenando com a equipe Falcon, pronto para o passe. Sete Mano PLB 64, gol no 961. Gol no 961, autorizado táxi, até o ponto de espera da pistão no 0, via Pátio Índia. No ponto de espera, chumitou em 1118, decimal 95, Pinhangal no 0, no 5. No 961, autorizado a VL decolada no 0180 graus, 069. 3261, decolou 24, Santo Lima, 208. 208, eu vou te ir, 91. Salvador, gol no 961, Dael passa 1.500. Gol no 961, contato radar, decolagem, suba para nível de voo 360, CD Dael. 360, Dael, gol no 961. Gol, Anish, Sarvis, descending 2015, clear the final ILS, pode establish on localize. Meia 570, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 050, QNH 10015. Cat 59, autorizada a chegada MOF, desça para nível de voo 060, que negar no 095. A chegada número 3 na aproximação. Controle Salvador, gol no 961, no pequeno desvio. Pequeno desvio pela direita, está formado 5 milhas, voa 245. É, gol no 961, após desvio, voa e zeta. Após desvio, Zeta, gol no 91. Zero, confirma essa velocidade. Bom, no 759, confirma essa velocidade. S59 vai ser o número 2, mantém high speed direto duna, descendo até 3.000 pés. Isso é zero, número 3 na aproximação. 1093, autorizada chega da bom, Sirius para nível de voo 060, QNH 1015. Gono 961, chame o centro Recife, frequência 125.1, ao término 33.95. Isso, 1865, contact tower 1865. 89, 5, 8. Gono 759, desça para 2000 pés, autorizada final do procedimento ILS X-Ray, repórter estabilizado no localizador. Também 570, confirme sua velocidade. 280. Reduz a velocidade para 230 mais. Você vai reduzir agora que está chegando no nível 1 para 230. Agora também 570, desça para 3000 pés. E o QNH permanece no 015. Cobre 15 para 3000 pés. Gol 1093, desça para 4000 pés. Controle 120.8. Ponto 65, pouso autorizado no 0, vento 200 graus 059, ajuste 1005. Autorizado, pouso no 0, boa noite, 65. Bom tempo, por gentileza, pista seca ou molhada? Pista seca. Obrigado. Tô 3517, eco confere, autorizado Brasília, nível 360. Decola da pista 1-0 com primeira curva direita, sai da Adbor, elefa, upper Zulu 1-7 e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5061 no frequência do controle em 120.8. Tô 3597, cotejamento correto, chamo pronto pushback. Salvador, 3171, informação eco, por gentileza, acorda na Guarulhos. 3171, eco, confere, 360 para Guarulhos, copia? Eu aqui, eu, pronto. 3171, autorizado Guarulhos, nível 360, decola na pista 10 com primeira curva de...